Mais um clássico. Várias lembranças. Tudo que eu quero estar. E o que me vem na mente fica é isso. Se liga aí. Velhos tempos, tempos velhos, velhos quais, manos velhos, meus amigos pretos velhos que não voltam mais. A gente vive uma vez só. Eu sei que está numa pior. Ha! De volta! Do jeito que tá, não fica. Vai! A gente vive uma vez só, nesse mundo que fomos enviados um por nós. E não estamos sós, ouço uma voz que diz: não desista, após sigo a pista. E quem não se arrisca na tempestade, em busca do que ama. Na dificuldade, me vejo sem a grana, mas continuo caminhando no objetivo. O rap é minha vida, mas não vivo disso. Minha família tá comigo quando digo que me fortifico a buscar os meus planos em pleno juízo. Tenha consciência que em casa não pode faltar inteligência. Sigo com prudência, responsabilidade a cada momento. Pois eu sei que não é fácil ser homem de aço quando bate o vento. Querendo me derrubar, mas passos aprendo. Do jeito que tá, não fica, eu tô no clima. Sou cidade, nostalgia, vim por essas vias. Minha poesia recita a vida e reflete a luz que me guia. Do jeito que tá, não fica, eu tô no clima. Sou cidade, nostalgia, vim por essas vias. Minha poesia recita a vida e reflete a luz que me guia. Eu tenho a meta e assim sigo em frente, mantendo a reta, buscando o melhor pra gente. Várias ideias, nosso mundo é diferente. Eu falo pra ela que não sai da minha mente, curtindo o som ambiente, chocolate quente. Baixamos um filme bom e vemos de repente. Se quiser sair pra comer ou viajar, sei lá, fazemos as malas, vamos nos agasalhar. Mas tenho que terminar aquele som, sabe? Chegando na conclave, depois a gente vê como vai ficar. Mas uma coisa eu te prometo, tudo vai melhorar. Do jeito que tá, não fica, eu tô no clima. Sou cidade, nostalgia, vim por essas vias. Minha poesia recita a vida e reflete a luz que me guia. Do jeito que tá, não fica, eu tô no clima. Sou cidade, nostalgia, vim por essas vias. Minha poesia recita a vida e reflete a luz que me guia. Tudo que eu quero estar, poder ficar sossegado. Recorda esse som que tem me ajudado e vem a saudade. Queria voltar no tempo e a liberdade. Revivo no pensamento, ato covarde quando penso em voltar no tempo. Toco o alarme, desperto do sentimento. Quando deito vem um filme de recordações, mas na insônia universos e constelações. É que minhas visões vão além dessa ideologia. Do jeito que tá, não fica poesia. E meu Deus me guia nesse rap lauchilotes multinostalgia. Do jeito que tá, não fica, eu tô no clima. Sou cidade, nostalgia, vim por essas vias. Minha poesia recita a vida e reflete a luz que me guia. Do jeito que tá, não fica, eu tô no clima. Sou cidade, nostalgia, vim por essas vias. Minha poesia recita a vida e reflete a luz que me guia.